A Sura do Fumo. Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Hamim. Wal-kitabil mubin. Hamim. Pelo livro explícito. Inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin. Por certo, nós o fizemos descer em uma noite bendita. Por certo, somos admoestadores. Nela decide-se toda a sábia ordem. Como ordem de nossa parte. Por certo, somos nós que enviamos a mensagem. Como misericórdia de teu Senhor, por certo, Ele é o Onisciente, o Onisciente. O Senhor dos céus e da terra, e do que há entre ambos, se estáis convictos disso. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumit. Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Não existe Deus senão Ele. Ele dá vida e dá morte. Ele é vosso Senhor e o Senhor de vossos pais antepassados. Bal hum fi shakkin yal'abun. Mas eles, mergulhados em dúvida, se divertem. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. Então, fica na expectativa de um dia em que o céu chegará com fumo evidente. يغشى الناس هذا عذاب أليم. Quem cobrirá os homens, dirão, este é um doloroso castigo. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. Senhor nosso, remove de nós o castigo. Por certo, somos crentes. Como poderão ter a lembrança disso, enquanto com efeito lhe chegou um evidente mensageiro? Em seguida, voltaram-lhe as costas e disseram, ele está sendo instruído? É um louco? Por certo, removeremos por um pouco o castigo, mas por certo, a descrença voltareis. Um dia, desferiremos o maior golpe. Por certo, deles nos vingaremos. E com efeito, prováramos antes deles o povo de Faraó, e já lhes havia chegado um nobre mensageiro. Que dissera, entregai-me os servos de Alá, por certo, sou-vos leal mensageiro. E não vos sublimeis em arrogância para com Alá, por certo, eu vos chego com evidente comprovação. E por certo, refugio-me em meu Senhor e vosso Senhor contra o me apedrejardes. E se não credes em mim, apartai-vos de mim. Então ele invocou o seu Senhor. Por certo, estes são um povo criminoso. فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ. Alá disse, então parte com meus servos durante a noite, por certo, sereis perseguidos. E deixe o mar como está, calmo,